A principal diferença foi, presumivelmente, que o RNA no mundo do tubo de ensaio podia dispensar toda a codificação dedicada a produzir as quatro proteínas necessárias para formar a capa, a bomba e outros requisitos de sobrevivência do vírus selvagem como um parasita atuante de bactéria. O que sobrou foi o mínimo necessário para replicar-se do mundo facilitado dos tubos de ensaio cheios de Q-beta replicar-se e matérias-primas. Esse sobrevivente, despojado ao mínimo essencial, menos de um décimo do tamanho de seu ancestral selvagem, tornou-se conhecido como monstro de Spiegelman. Sendo menor, a variante otimizada reproduz-se mais rapidamente do que suas competidoras e, portanto, a seleção natural aumenta gradualmente sua representação na população. E população, a propósito, é exatamente a palavra, muito embora estejamos falando em moléculas flutuando livremente e não em vírus ou organismos de nenhum tipo. É assombroso relatar que quase o mesmo monstro de Spiegelman torna a evoluir quando o experimento é realizado várias vezes. Além disso, Spiegelman e Leslie Orgel, uma das principais figuras nas pesquisas sobre a origem da vida, fizeram mais experimentos nos quais adicionaram à solução uma substância nociva como o brometo de etídio. Nessas condições, evolui um tipo diferente de monstro resistente ao brometo de etídio. Diferentes percursos de obstáculos químicos promovem a evolução de diferentes monstros especialistas. Os experimentos de Spiegelman usaram Q-beta RNA do tipo selvagem natural como ponto de partida. M. Samper e R. Luce, trabalhando no laboratório de Manfred Eigen, obtiveram um resultado verdadeiramente espantoso. Sob certas condições, um tubo de ensaio sem nenhum RNA, contendo apenas as matérias-primas para produzir RNA mais a enzima Q-beta replicase, podem gerar espontaneamente RNA autorreplicante, que, sob as circunstâncias certas, evoluirá e se tornará semelhante ao monstro de Spiegelman. Isso, aliás, é o fim dos receios dos criacionistas, ou esperança, melhor dizendo, de que moléculas grandes sejam demasiado improváveis para terem evoluído. Tal é o simples poder da seleção natural cumulativa. Tão longe está a seleção natural de ser um processo de cego acaso que o monstro de Spiegelman leva apenas alguns dias para construir-se quase do nada. Esses experimentos ainda não são testes diretos da hipótese mundo de RNA para a origem da vida. Em particular, ainda temos a trapaça de Q-beta replicase que esteve presente em todo o processo. A hipótese mundo de RNA deposita suas esperanças nos poderes catalíticos do próprio RNA. Se o RNA pode catalisar outras reações, como sabemos que ele faz, não poderia catalisar sua própria síntese. O experimento de Samper e Luce dispensou o RNA, mas forneceu a Q-beta replicase. O que precisamos é de um novo experimento que dispense também a Q-beta replicase. As pesquisas continuam e torço por resultados empolgantes. Mas agora quero passar para uma linha de pensamento ora em voga, totalmente compatível com o mundo de RNA e com muitas outras teorias correntes sobre a origem da vida. A novidade é a localização sugerida na qual os eventos cruciais teriam ocorrido pela primeira vez. Não uma pequena lagoa morna, mas uma rocha quente nas profundezas, uma eletrizante teoria que, em resumo, diz o seguinte: nossos peregrinos, para completar sua jornada e localizar sua cantuária, terão agora de ser levados para as profundezas do subsolo, na rocha primordial. O principal inspirador dessa teoria é outro dissidente, Thomas Gold, originalmente um astrônomo, mas versátil o bastante para merecer a hoje rara distinção de cientista geral e ilustre o bastante para ter sido eleito membro da Royal Society de Londres e da American National Academy of Sciences. Para Gold, nossa ênfase no Sol como principal impulsionador energético da vida pode ser um equívoco. Talvez tenhamos sido mais uma vez desencaminhados por algo que parece familiar, atribuindo novamente a nós mesmos e ao nosso tipo de vida uma centralidade no esquema das coisas que não merecemos. Houve um tempo em que os livros didáticos afirmavam que todas as formas de vida dependiam, em última análise, da luz solar. Em 1977, porém, ocorreu a espantosa descoberta de que as chaminés vulcânicas no assoalho de oceanos profundos sustentam uma estranha comunidade de criaturas que vivem sem o benefício da luz do sol. O calor da lava incandescente eleva a temperatura da água a mais de 100 graus centígrados, ainda muito abaixo do ponto de ebulição nas colossais pressões dessas profundezas. A água circundante é muito fria e o gradiente de temperatura comanda vários tipos de metabolismo bacteriano. Essas bactérias termófilas, entre as quais está a sulfobactéria, que usa sulfeto de hidrogênio saído das chaminés vulcânicas, constituem a base de elaboradas cadeias alimentares que incluem, entre seus elos superiores, vermes tubulares cor de sangue com até 3 metros de comprimento, lapas, mexilhões, estrelas do mar, cracas, caranguejos brancos, pitus, peixes e outros vermes anelídeos capazes de prosperar a 80 graus centígrados. Existem bactérias, como vimos, que podem suportar facilmente essas temperaturas infernais, mas nenhum outro animal conhecido pode fazer o mesmo e esses vermes poliquetas foram, por isso, apelidados de vermes de Pompeia. Algumas das sulfobactérias são abrigadas por animais, por exemplo, mexilhões, e pelos enormes vermes tubulares que adotam procedimentos bioquímicos especiais, usando hemoglobina, daí sua cor de sangue, para fornecer sulfeto às suas próprias bactérias. Essas colônias de vida, baseadas em extração bacteriana de energia de chaminés vulcânica, assombraram a todos, primeiro por existirem, depois por sua imensa riqueza, que contrasta drasticamente com as condições quase desérticas do fundo do mar circundante. Apesar dessa descoberta sensacional, a maioria dos biólogos continua a acreditar que a vida depende do Sol. Muitos de nós supõem que as criaturas das comunidades das chaminés marinhas, por mais fascinantes que possam ser, são uma aberração rara e nem representativa. Para Gould, ao contrário, ele acha que as profundezas quentes e escuras são o lugar fundamental da vida e onde ela se originou. Não necessariamente no mar, mas talvez em rochas profundamente no subsolo. Nós que vivemos na luz e no ar fresco da superfície é que somos as aberrações, as anomalias. Ele ressalta que moléculas orgânicas chamadas opanoides, produzidas na parede de células bacterianas, são ubíquas em rocha e cita uma estimativa bem fundamentada para o número de opanoides nas rochas do mundo, entre 10 trilhões e 100 trilhões de toneladas. E isso excede confortavelmente os cerca de trilhões de toneladas de carbono orgânico presentes nos seres vivos da superfície. Gould observa que as rochas são sulcadas de fendas e rachaduras, que, embora sejam pequenas aos nossos olhos, fornecem mais de 10 elevado a 21 centímetros cúbicos de espaço quente e úmido para a vida na escala da existência bacteriana. A energia do calor e as substâncias químicas das próprias rochas seriam suficientes para sustentar números imensos de bactérias. Gould frisa que muitas bactérias prosperam a temperaturas superiores a 110 graus centígrados, e isso lhes permitiria viver em profundidades entre 5 e 10 quilômetros, uma distância que elas demorariam menos de 10 mil anos para percorrer. É impossível comprovar essa estimativa, mas ele supõe que a biomassa de bactérias nas rochas quentes e profundas pode exceder a biomassa dos seres vivos da superfície, a vida dependente do Sol que nos é familiar. Ao examinar a questão da origem da vida, Gould e outros salientaram que a termofilia, o gosto por altas temperaturas, não é uma raridade entre bactérias e arqueias. É coisa comum e tão amplamente distribuída entre as linhagens bacterianas que poderia muito bem ser o estado primitivo do qual evoluíram as formas de vidas frias que nos são familiares. Com respeito à química e à temperatura, as condições da superfície na Terra primitiva, que alguns cientistas chamam de era radiana, eram mais parecidas com as das rochas profundas de Gould do que com as da superfície em nossos dias. É possível argumentar muito persuasivamente que, quando cavamos nas rochas em direção às profundezas, estamos cavando em direção ao passado e redescobrindo algo parecido com as condições da escaldante cantuária da vida. A defesa dessa ideia recebeu reforços recentes do físico anglo-australiano Paul Davies, cujo livro O Quinto Milagre resume novos fatos descobertos desde o artigo de Gould, publicado em 1992. Com escrupulosas precauções contra a contaminação da superfície, extraíram-se amostras com sonda e várias continham bactérias hipertermófilas vivas que estavam se reproduzindo. Algumas dessas bactérias foram cultivadas com êxito numa panela de pressão modificada. Davies, como Gould, acredita que a vida pode ter se originado nas profundezas do subsolo e que nas bactérias que ainda vivem pode haver relíquias relativamente inalteradas dos nossos ancestrais remotos. Essa ideia é especialmente atraente para a nossa peregrinação, pois oferece a esperança de encontrarmos algo com a primeira bactéria, em vez das bactérias mais familiares, modificadas em função das atuais condições de luz, frio e oxigênio. Ridicularizada no início, agora a teoria da origem da vida em rochas quentes e profundas é séria candidata a entrar positivamente na moda. Se vai ou não se revelar correta, é coisa que depende de mais estudo, mas confesso, torcer para que ela esteja certa. Há muitas outras teorias que deixei de analisar. Talvez um dia cheguemos a algum tipo de consenso definitivo sobre a origem da vida. Se isso ocorrer, duvido que seja fundamentado em provas diretas, pois imagino que tenham sido todas obliteradas. Em vez disso, ela será aceita porque alguém produzirá uma teoria tão elegante que, como disse em outro contexto o grande físico americano John Archibald Wheeler, entenderemos a ideia central de tudo isso como algo tão simples, tão belo, tão convincente, que diremos uns aos outros: "Oh, como poderia ter sido de outro modo? Como pudemos ter sido todos tão cegos por tanto tempo?" Se não for assim que finalmente nos daremos conta de ter a resposta para o enigma da origem da vida, acho que jamais a teremos.